localizado, campo à vista, 6143. 43, final, chama a torre no 8, decimal 95. 295, bom trabalho, amigo. Questionário 6143, ajuste 1-0-1, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 9-9. Trem baixado, travado, autorizado, toque arremetida, Olimpo 08. Olimpo 08, tático. Força aérea 25 navio, Nepal. Corrigido, azul 25 navio, Nepal. Azul 25 navio, nunca tem aqui no sistema, é que o plano foi antecipado para as 20 Zulu. Tem aqui uma CHG, Salvador para Vitória, antecipando para as 20.00. Salvador, esse aqui noite, deixou até 3897, sente da informação aqui, por gentileza, autorização Guarulhos. 3897, autorizado Guarulhos, 320 ao nível, decola 1-0, primeira curva direita na saída da El, Leda Motiva, eu preciso 1-0, só bater. 5542, transponder 119, decimal 35 ao controle. Tá, 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, pela Upper Zulu 1-0, Taubaté. Decola a pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva, transponder 5542. Controle após 935, altera 3897, estamos na 55. 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-8-0 graus, 99. Livre pouso, 6-1-4-3. 7. Olimpo 08, tocou e arremeteu ao 5-2, curva à esquerda, 1-1500 pés, reporta através norte da torre. Curva na esquerda, reportará através norte da torre, 1500, Olimpo 08. Conselho 2733, a linha mantém pistão no zero. A linha mantém o conselho 2733. Coordenou com o controle aí o procedimento, tá? Será autorizado, o senhor vai manter pro até 2000 pés? Olimpo 08, façam 360 pela direita, reporta reinterceptando o perna do vento da 1-0. 360 pela direita, reportará reinterceptando Olimpo 08. Oceané 6143, solo ao 54, libera a direita, solo 121, decimal 9. Solidão 29, 2591 aguarda, porém o que eu tenho no sistema é uma CHG modificando de Salvador para Vitória para 20 Zulu. Eu não sei informar para o senhor, mas é o que consta no meu sistema, CHG para 20 Zulu, antecipando o plano. Aguarda para o pushback, o azul 2591. Aguarda um minuto, por gentileza. 2705, acione identificação, chegada a MAN, deve se manter o 050. 2715, é o número 2. Força Aérea 2733, decolado aos 56, mantenha a proa até 2010 e chame o controle 199.35. Mantenha a proa até 2010, chame o controle 199.35, Força Aérea 2736. Tempo 08, autorizado, base aponta final no 0, baixado travado. Autorizado, base apontará final, Olimpo 08. O decolou, está mantendo a ré, transição para 2000 pés, para realizar procedimento INS para extra treinamento. Até 2000 pés, o funcionário vai ser. Descendo 2000 pés, mantendo a ré. Azul 4206, chama o centro Recife. Frequência 12685, alterna 2545. 2845, azul. Está livre, procedimento 3894. Autorizado. Ciência, autorizado, respeitar a Aero 2733, meteu um radar para sinal ILS pista 10. Mantenha 2000 pés, curva direita, voe proa 220. Direita, 220, Força Aérea 2733. Tá 3897, aguarda. Ai, gente, eu vi. Parem de tudo, chuveiro. Direita, pode confirmar a informação, não confie. 3897. Aguardando 3897. Seu 3897, aguarda um minutinho para o início do pushback. Aguardando 3897. Aqui da Juliette, 6143. 6143, Grande Juliette, gate 3. Pela Juliette, para o gate 3. Afirmo, 03. Obrigado, 03. Cruzando aqui a 5 milhas à frente. Aparentemente, ele cobre para 1400 mais abaixo. Quantas milhas? Agora tá umas 4,5. Não, são P3 fazendo toque arremetida 14, é a sua sequência. Complete a aproximação, chame torre no 895. 1895, muito obrigado aí, meu amigo. Uma boa noite aí com vocês. Doide. Aguardar a passagem do ATR da azul à retaguarda após iniciar o pushback, ok? Do 3897. Copiado, após o azul, a gente inicia 3897. Então 3894, destino 011, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Negativo, aguarda a autorização de pouso, TAM 3894. Estacionamento, o TAM 3567. TAM 3567 no 62, está autorizado, pode voltar. Livre, o TAM 3567. Para o táxi da luta, contra a Jona, com a bordo, 4 horas e meia de autonomia, ao encerrar o posto de leite. Universidade, via, Patinho Índia, contra o Paraná, 0, 1, 1, 8, 9, 5, ajuste no 0, 1, boa viagem. Azul 2, 5, 9, 8. Curva na esquerda, 1500, rotar através do norte, Olimpo 08. Mike, uniforme, confirma a pista que decola e baixa. Passa 5, decola da 17. O limite será a radial 265 de Salvador. Direita 280, limite 265 Salvador, 736. Zulu 17, após conforme rota, nível 260. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfeito saída Arbor, Elefa. Aciona 5531, controle 119.35, torre 118.95. Centro autorizado, Goiânia 260, apelou 17, conforme plano de voo. Decola 17, curva direita, saída Arbor, Elefa. 5531 é o transponder, 119.35, controle. 118.95 é a torre, uniforme mais importante. Uniforme Mike, uniforme. Cotejamento correto no pátio 5, confirma o problema. 02 a bordo. 02 a bordo. Para acionamento de táxi, chame torre 118.95. Uniforme Mike, uniforme, bom voo. Obrigado, uniforme. Salvador, 2712, pátio 3, para puxa acionamento. 2712, no pátio 3, autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi, 2713, 12. Azul 2591, eu mantenho o ponto zero. Vai manter. Liberação do gate 612, hein? Ciência Alfa, vai manter a cidade Juliette, aguardando a liberação do 612. Uno 645, boa noite. Prepara da El, Lê, da Bidev, aguardando qualquer. Embaixado travado, Olympus 08. Olympus 08, autorizado toque arremetido, pistão no zero, vento 8, 0 graus, 9 nós. Autorizado toque arremetido, pistão no zero, Olympus 08. Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, morro. Sente fácil, mundo Índia, no ponto de espera, tempo 295 graus, 3. Do 2712, 69 a bordo, do 1210, alterna Salvador para o táxi. 2712, confirma alternado? Correção, autonomia? 2 e 10. 2712, autorizado táxi, via pátio 3, segue o Airbus da TAM. Via pátio 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera é 1895, ajuste no 0111, bom voo. 1011, pátio 3, 1, ponto de espera 1895, seguindo a aeronave da TAM. Graças, bom voo. 2715, autorizado. Final, INS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado, no localizador. Voltará estabilizado, localizador, 2715. 4, Juliette, portão agora 07, pátio 1. Dia Juliette, para 07, está 3894. Está autorizado ingresso, né? Afirmo. 73894. Para o táxi, o 3897, 9665, autonomia 3 horas e 31, perna Galeão. 3897, dê passagem ao Airbus da companhia, que vai ingressar na Juliette, após, segue pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1011, bom voo. Afirmativo, vai dar passagem à aeronave da companhia que vai ingressar na Juliette agora, depois pátio 15, ponto de espera, da 10395, até 3897. 33567. EB 733, corra direita para a 320, limite ao localizador. Direita 320, limite ao localizador. Dou perna do vetor no zero. 360 pela direita, reportará em interceptando o Olympus 08. Decola da 1 no zero, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Bidev, aciona 5545, controle 119, decimal 35. 360, aprovada pelo 0, decolando a lanterna com a direita, da El, Leda, Bidev, controle após 119.35, 5545, transforme no momento. 1645, atendimento correto, no 2, chame pronto. Controle Salvador, Azul 2591, boa noite. Boa noite, Azul 2591, contato radar, para nível 160, saída Coral. 160 na Coral, 2591. Série 2733, curve à direita, na proa 080, autorizado final, INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 080, reportará estabilizado, força 2733. Localizador Azul 2795. Azul 2795, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa noite, Azul 2795. Salvador, né? 3897, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3897. Corre Salvador, cordial, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, ajuste 1090, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Fique aproximação, aguardando a autorização, 2795 Azul. Olimpo 08, faça mais um 360 pela direita, reporta reinterceptando a perna do vento da 1-0. Mais um 360 pela direita, reportará interceptando Olimpo 08. Aguarda. Na 3567, após o decolagem, manterá a proa até 3.000 pés. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 99. Livro de decolagem 3567, vai manter até 3.000. Estabilizou no lock, funciona de 766. Força Aérea 2733, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. Torre 2395, Força Aérea 2733. A Azul 2715 para informação de tráfego, com P3 da Força Aérea, 1510, mantendo o setor norte da torre. Azul 2715, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 70 graus, 9 nós. Pouso cabeceira no 0, azul 2715. Oi, Salvador, Força Aérea 2733, está a 3 milhas de cima. Força Aérea 2733, ajuste no 0 no 1, continua a aproximação, aguarda autorização. Aguardando autorização, 2733. Decolado 1-1-1, controle 1-1-9, decimal 35. 1935, controle 3567. Controle Salvador, 3567. Decolou, mantém proa nas suas coisas. 3567, contato radar, suba para o nível 360 na saída da árvore. Ok, saída da árvore 360, 3567. Botará recepção no 508. Uniforme, Mike, uniforme autorizado, ingresso pista 17, reporta alinhado e pronto. Azul 2705, solo 12, libera a direita, solo 121, decimal 9. Liberando 19, boa noite. Vou tomar o vento pelo azul 2700. Vento 170 graus, 8 nós. Salvador, a intenção depois de tocar RMT é realizar circuito de tráfego, se for possível, pela direita, Força Aérea 2733. Consciente, Força Aérea 2733. Dado toque remetida, pistão no 0, vento 170 graus, 8 nós. Teve toque remédio, Força Aérea 2733. Receptor do vento, Olimpo 08. Olimpo 08, mantém a perna do vento, aguarda para girar base. Antena do vento, aguardando base 08. Pode, pode coordenar direto Alfa para 3567? Autorizar direto Alfa, tá 3567. Aqui, aprovando Alfa, 3567. Uniforme, Mike, uniforme, mantém a posição. O Olimpo 08, autorizado base, reporta final, baixado travado. Autorizado base, reportará final, baixado travado, Olimpo 08. Pousada 2733, tocou e arremeteu ao uso no meio, curva à direita, um no meu pé. Reporta vertical do farol de Itapuã. Curva na direita, no meu pé, reporta lá no vertical de Itapuã, pousada 2733. Quem já foi solicitado a torre, grato. Fala, Salvador, boa noite, 6201, 3, 0, 4 para 4. 27 no 2 na escuta da torre. 27 no 2 na escuta. Teria condições de taxiar um pouco mais à frente? Firmo. Sinal de rebaixado travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado toque arremetida 10, vento 170 graus, 8 nós. Autorizado toque arremetida, pistão 10, 8 nós. 935. Gente, autorizado Galeão 360, cola da cabeceira 10, primeira curva direita, direita da El, Zeta, Iru. 1987 até ponto sul. Transponder 5 no do controle, está com 3, 6, 2, 0. É 201 no contagiamento, correto? No 10, em prol. Chama. Salvador, Fosfora 2333. Uma milha de farol de Itapuã. Força Aérea 2733, mantenha o farol de Itapuã com curva pela esquerda e aguarde instruções. Mantenha o farol de Itapuã com curva pela esquerda ou Força Aérea 2733? Tá 3897, a linha mantém pistão no zero. Nada, a linha mantém pistão no zero, tá 3897. Chama o centro, Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25, corrigindo as frequências. 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Vai arremeter no ar e a próxima pousa final. Gente, Olimpo 08. 57. Ok, confiado, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Tá 3897, autorizado decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. Decolagem autorizada, Laca, pistão no zero, falando da 3897. Força Aérea 2733, tá autorizado base, reporta final 10. Vai girar base, reporta na final o Força Aérea 2733. Táxi Gomes, 112 a bordo, 3 horas e 40, Italião. 645, autorizado, táxi, vem de até o ponto de espera, lá, torre 118 decimal 95, ajuste no 011 no morro. E aí, eu estou de espera, torre de lá, pode chamar lá. Direita, reportará, recepção, Olimpo 08. Azul 27 no 2, ponto de espera, pronto, 10. Azul 27 no 2, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 27 no 2. Tá 3897, decolado as 2, 1 no controle, 199, decimal 35. 1935, 103097. Controle Salvador, uma boa noite, 103897, decolou, passando 1500 pontos. Boa noite, San 3897, contato radar, suba para o nível 320, saída da El. 320 da El, pode voar da El ou Leda? Autorizado Leda, San 3897. Leda na proa, 3897. Fonte com fundo rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5537, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, na upper Zulu 1-0, depois falta do plano. Decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Motiva. 5537 transponder, 1935 controle do Oceané 62, pronto. 6259, protegimento correto, no trecho em pronto. Uniforme, Mike, uniforme, decolado 22, controle 119.35. 1935, uniforme. Controle Salvador, Papa Papa, uniforme Mike Uniforme, saída Arbor. 8, perna do vento. Olimpo 08, mantenha a perna do vento. Negativo, mantenha a perna do vento e aguarda para girar a base Olimpo 08. Mantenha do vento, aguardando base Olimpo 08. Que é o 260 e troca o código de transponder para 5531. Está em contato radar uniforme, mais uniforme. 5531. Papá meu, papá Juliette, papá, sua identificação, prossiga via chegada MAN, quem negar no 011, reporte no ponto ideal de descida. Papá Juliette, papá, desça. E a chegada para nível 050, general no 019. Gás Salvador no 019, o papá Juliette, papá. Favorante, zona 705, sem trajeto. Gás 705, boa noite, acionei a identificação dessa via. Chegada a mãos para 2.000 pés, o QNH 1-0-1-1. Relativa, certificação de FB é bom para 2.000, para 1-0, por hora, boa noite, certificação. Cima aeronave. Afirmativo, Papai Juliette, Papão, tráfego 1 hora 9 milhas, sem conhecimento do controle, o senhor será vetorado a fim de evitar esse tráfego. Não tem conhecimento nem da altitude, nem que é um tráfego. Curva esquerda, na proa 120, o limite será radial 320 de Salvador. 08 autorizado, base, reporta final, baixar travado. Autorizado, base, reportará. Final, baixado travado 08. Azul 27102, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 9 nós. Decolagem 27102. Papai Juliette, papá, por acaso o senhor teria indicação da altitude do tráfego? seguinte, porque não temos indicação de altitude, apenas o plot primário do mesmo, né? Nenhuma indicação de quem seria esse tráfego e altitude. O Papai Jurei de Papá, estamos separando do mesmo longitudinalmente devido a isso. O Papai Jurei de Papá está tendo um tráfego e na presente ele está no 070 e está intermitente o sinal também. Some e aparece aqui no meu tráfego. Controle o 2712. Azul 2712, contato radar, suba para nível 170, saída Conde. Hospital de Apuá, direto Conde? Afirmativo, Azul 2712. Ok, direto Conde, grato. Azul 2591, um minuto para Coral, serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéu, T120, destino Una. Boa noite. Era 2733, faça um 360 curto pela esquerda e reporta reinterceptando. Vai fazer um 360 para a esquerda, reportará o 2733. Sendo arremetido, Olympus 08. Olympus 08 arremeteu aos 28, após curva esquerda, 1.500 pés. Arremetendo, mantendo a reta até 1.500, depois curvando à esquerda, Olympus 08. Vou no 645, tá pronto. No 645 ali, mantenho no zero. Força Aérea 2733 está autorizado base, reporta final da 10. Autorizado base, reportará final da 10, Força Aérea 2733. Voo 1645, autorizado decolar pistão 10, vento 1.60 graus, 8 nós. Decolagem. Olympus 08, faça um 360 pela direita e reporta reintercepção. 360 pela direita, reportará interceptando Olympus 08. Força Aérea 2733 está na final 36. Força Aérea 2733, continua a aproximação, aguardando a intercepção. Aguardando pista livre, Força Aérea 2733. Aéreo 2733, autorizado, toque arremetido, pistão 10, vento 1.60 graus, 8 nós. Autorizado, toque arremetido, Força Aérea 2733. Uno 645, decola 230, controle 119, decimal 35. 035, reserva 5, para. Controle Salvador com 645. 1645, contato radar, suba para o nível 360, saída da. 360, saída da, vou 645. Olimpo 08, autorizado, perna do vento, reporta para girar a base. Autorizado, perna do vento, reportará para a base, Olimpo 08. Proa, novo limite agora, a radial 330 de Salvador. O tráfego na nossa apresentação radar está variando bastante, só temos o plotter primário do mesmo. Curvou à esquerda e a proa também, a proa 120. O tráfego está acompanhando a sua aeronave. Então, para manter a separação com o mesmo, manter ainda a proa 120. Olimpo 08, autorizado, base, reporta final, baixado travado. Girando base, reportará final, baixado travado, Olimpo 08. Força aérea 2733, Tucuí remeteu aos 32, curva à esquerda, 1.500 pés, reporta através de nosso sensor. Curva na esquerda, 1.500 pés, reportará através de nosso, força aérea 2733. Curva à esquerda, mantendo a separação entre 7 e 8 milhas. Então, aguardem mais um pouco a ultrapassá-lo, será vetorado para a final ILS X-Ray, o Papá Juliette Papá. Gente, o Papá Juliette Papá está aguardando as suas informações. Está mantendo o 120 limitado pela radial 330. Papai Juliette Papá, curva direita na proa 145, o limite será a radial 310 de Salvador. 145, radial 310 de Salvador, limite. Sinal, tem passado travado, Olympus 08. Olympus 08, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 89. Autorizado pouso, pressão no zero, Olimpo 08. Norte da torre, o Força Aérea DC-33 visual com o P3 na escala. Força Aérea 2733 está autorizado base, reporta final da 10. Autorizado base, Força Aérea DC-33. Pai Juliette Papá desce para parar, 3 mil pés, QNH 109. Pai 05, autorizado final e ele é X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Solicitado final do ILS, X-Ray, será o localizador, bom na sequência. Em 1-2-8, decimal 8, alterne 1-2-6, decimal 0. Nível 1-6-0, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída arbor, eleva, aciona 5-5-5-3, controle 1-1-9-3-5. Pai Juliette Papá, curva direita para 1-6-5, limite localizador. 165, limitado pelo lote. Eu sento o único atendimento correto no pátio 3, já pronto. 508, boa noite. Segue de Alfa, reporta na Delta. Seguindo Alfa, reporta na Delta. 5, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, com 645, boa noite. Área 2733, tocou o RMT aos 37, curva à esquerda, 1 no 1000 pé, reporta através norte da torre. Esquerda 1 no 1000 pé, reporta através norte, Força Aérea 2733. Chame a Torre Salvador em 1 no 1095. 1095, agora. O meu alfa, senhor, de código 0135. É, confirme a distância de Salvador? Tá, localizador. Vai estar travado. 1705, avistado, ajuste no 0111. Autorizado pouso, pista 10. Vento 170 graus, 8 nós. Por favor, pro da rotatória, o QNH 1011, reporte 3 minutos para a rotatória, o Mike Romeo. Mike Romeo. Reportará 3 minutos para a rotatória, Mike Romeo. 3 a 2000 pés pro Papá Juliette Papá, controle. Autorizado, Papá Juliette Papá, 2000 pés, autorizado, corrijo. 2000 pés aguardando minha proa final, para a final de ILS X-Ray, pistão do zero. Sim, descendo para 2000 pés, aguardando autorização para a final ILS X-Ray. Para descer 33, está no Travês Norte, 1000 pés, visual coronário na final. Força Aérea 2733, mantenha a perna do vento, aguarda para girar a base. Será a perna do vento, aguardando para girar a base, 2733. Controle Salvador, é o 2712. 2712, é o controle. Queremos manter o 130 como final. 130, sítio, desça para nível 130, azul 2712. Ok, para o 130 e podemos voar os GDs da presente? Curva esquerda para 130, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 130, reportará estabilizado no localizador, Papá Juliette Papá. Aguarde o azul 2712. Aguardando. O meu alfa, o controle é... Bom, gente, eu poderia informar, o senhor procede de Maragogi a 500 pés ou o senhor vem em outro nível? Seguinte, por exemplo, o senhor mantém 500 pés desde o local de decolagem ou prosseguir em algum momento do voo para outro nível? Conforme o plano, eu tenho 1000 pés. 1000 pés, sim, graças. Obrigado. Gente, Lima, Vitor Lima, aguarda para o início do reboque. Vitor Lima. Força Aérea 2733, autorizado, toque arremetida, pressão no zero, vento 160 graus, 99. Ele toque arremetida, não no zero, Força Aérea 2733. Só para reportar aqui da Juliette, Gona, 705. Papá, Juliette, papá, estabilizado no ILS. Gente, papá, Juliette, papá, cheque 3 de pouso, complete a aproximação. Apenas para informação adicional, o tráfego do senhor foi vetorado, já é conhecido e informou que estava a 1000 pés. É um helicóptero esquilo, chama a torre, 1 no 8 decimal 95. Papá, Juliette, papá. Gente, o papá, Juliette, papá, na final, baixado e travado. Gente, chame torre 1 no 8 decimal 95, papai Juliette papá. Chamar a torre 1 no 8 decimal 95, papai Juliette papá. Grato, uma boa noite. Boa noite. Grupo 08, autorizado cruzamento da 1028, reporta livrando hotel. Autorizado cruzamento da 10, do Catará de Mano, hotel 1028. E boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, passou externo, baixado travado. Entra. Ok. Gente, na presente torre, tem como girar uma base aqui e pousar na 197? Papai Juliette, papá, cancelado os 44, curva esquerda, gira a base pela direita, reporta final 197. Gente, cancelado, girando base pela direita, reportará na final da 197 o Juliette, papá. Tem capacidade arenada, por isso que solicitamos a torre de GDs, ok? Gente, azul 2712, 2 minutos para a posição Conde, o serviço está terminado. Solicite a proa ao controle Aracaju em 1 no 20 decimal 3. Ok, 723, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. 705, Juliette, portão 2, faixa principal. Juliette, faixa principal, portão 2, 705. Lima. Lima, Juliette, 6201, com o seu desse. 144, 330, Campinas. É 201, autorizado táxi, reporta através do 6200. Livre táxi, reportando através da 6201, Xané. Papai Juliette, papai autorizado pouso, pistão 97, vento 160 graus, 99. Gente, livre pouso 97, papai Juliette, papai, ingressando na final curtíssima. Sim, aqui. Autorizado Galeão, via P November 857, após Mussu, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Dial, Leda, após Irumi. Aciona 5562, controle 119.35. Leandro. 3187, está autorizado Galeão, 360, via superior November 857. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, Leda Irume, acionado 5562, controle 119, decimal 35. 3197, planejamento correto no 7, Chambron. Sim, 3197. Através do 612, Xané 6201. 6201, segue via parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 011, morro. Grato, via Pátio, via Pátio 309, boa noite. Rapaz, Juliette, Papá, Salas 47, confirma o Pátio? Tá autorizado o backtrack, reporta livrando. Salvador, Chané 6259, 110, pronto para decolar. Chané 6259, mantenha a ponte, cara. Mantenha o 3, autorizado, só que remetido no 0, vento no 60 graus, 99. Só que remetido no 0, 273. Quinte Lima, Vitor Lima, mantém escuta, tem aeronave no PAT 3, assim que o veículo taxiar, será autorizado. Vitor Lima. Chalé 6259, a linha mantém 1 a 0. A linha mantém 1, Chalé 6259. Boa noite, estou na frequência. E agora, o Mike Romeu Alfa, Alfa Lima. Mike Romeu Alfa. Reporta a sala controlada da Enrimar, solo em Salvador, 160 graus, 99. Reporta controlado, o mais de Romeu Alfa. Aérea 2733, tocou e remeteu aos 49, curva à direita, reporta farol de Tapuã. Na direita, reportará no farol de Tapuã, Força Aérea 2733.